como da saudade maltratava, lembrar da boca que era sua. Duvido você não tomar um quando ouvir no rádio modão no bar da esquina da sua rua. Duvido você não tomar uma. A Rocha, Cláudio Nunes ao vivo. A Rocha. Mas agora vejo, diz que está mudado. Aposentou o copo, não quer mais saber de algo. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe e pela avó, pela tia, mas é muita tentação. WhatsApp tá chamando, para as festas e baladas, pra curar desilusão. Ou por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quanta saudade maltratava, lembrar da boca que era sua. Duvido você não tomar quando vi no rádio maldão, ou no bar da esquina da sua rua. Duvido você não tomar quando a saudade maltratava, lembrar da boca que era sua. Duvido você não tomar quando vi no rádio maldão, no bar da esquina da sua rua. Duvido você não tomar. Está mudado, aposentou o copo, não quer mais saber de algo. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe e pela avó, pela tia, mas é muita tentação. WhatsApp tá chamando, para festas e baladas, pra curar desilusão. Ou por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quando a saudade maltratava, lembrar da boca que era sua. O quê? Quando ouvi no rádio modão, no bar da esquina da sua rua. Duvido você não tomar. Quando a saudade maltratava, lembrar da boca que era sua. Duvido você não tomar. Quando ouvi no rádio modão, no bar da esquina da sua rua. Duvido você não tomar.